Oxana Taxi via Alfa, aguardiente da Juliette para ingresso. Alfa e da Juliette, melhor 41. Patrocínio Lulu, Lulu, patrocínio, marca altura, Tóxica Gulu, autoriza táxi em baixa altura, reporte para o corte. Pois, nível 300-300 está autorizado direto, decolada 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto. Aciona o transponder 2640, controle 120 decimal 8, torre opere 118 decimal 95, Jambox Vermelho. 0, livre pouso no 0, vento 1, 70 graus, 0 0. Livre pouso na 10, pro Chané 6320. Voo no 806, decolar 231, chame controle, 120, decimal 8. Boa. Banco vermelho, diversionar, chame táxi. Solo, passaria do 2227, acionado com 12 pessoas a bordo. 5 horas mais 40, alternando Ribeirão para o táxi. Série 227, parte principal, Índia e Alfa, com extrator 108.95, altímetro 1015, bom voo, passarei 227. Obrigado, tenha uma boa tarde. Salve Salvador, C3216, portão 5, pushback, acionamento. No Serra Lima, 2000 pés, autorizado LS, 1015, reporta estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, aqui em Serra Lima. Opa, Vitor, mantém a escuta aguardando copy. Kilo Romeo Oscar, mantém a escuta número 3, previsão de 5 minutos com a copy. Bom, após o Airbus da Avianca tocando agora a pista no zero, efetue o cruzamento da 1028 via Delta e reporte antes da Juliette. Com 222. Voo no 754, portão 8 está livre, chame táxi. Autorizado por funcionamento no 754. 3193, em coordenação, vai passar dentro de 15 segundos a retaguarda, um aterro da passarela, após estar livre, em coordenação, chame táxi, 3193. Meia 320, no solo 36, envia direito, chame solo 1219. 219, vai chamar. Portão 5, inicia de imediato. Imediato, está 3216. Tá livre, chame táxi, está 3216. Ah, tá, 3216. Boa tarde, Salvador, chame 6320, livrando na sua escuta. Boa, 6320, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, aguardo antes da Juliette, 6320. Ba 20, vento 150 graus, 039, devido a colagem 10. Web 6723, cópia? Pronto, cópia. Web 6723, Fortaleza, nível 330, está autorizado via Pesolono 9, decolada 10, curva esquerda na subida Momo, transição Froti, aciona 5524, controle 120, decimal 8. Fortaleza, 330, Pesolono 9, decola 10, esquerda, Momo, Froti, 5524, controle 208. Então 7, chame pronto, Web 6723. Até as casas vou prosseguir. Chamaré o Zé. Kilo Papa Vitor Siri 045 ao nível. O Hotel Azul não atrasa, vai informar. Reporte fora do sol. Com curva à direita, corredor axé, mantendo 1000 pés até o farol da barra, ou liberação do controle. Aciona transponder 0. Corrigindo o transponder, vai acionar o 0273, controle 1208, torre 11895, Papa Vitor. Tenta botar, viu? 90. Tem Papa Vitor no Pat 5, filme PLB. Serra Lima, boa tarde, confirme intenção, expulsa no 07. É 17. Sente, reposte para o cancelamento da Gera de Voo, que Lucia Lima. Lima. Passaria do 223, autorizado a colagem 0, vento 182 graus, 09. Gente, passaria. Está fora do solo, Atlético Azul. O Atlético Azul, a intenção é pousar em Rimar, confirme. Afirma. Sente, mantenha me escuta e aguarde. Boa. 2262, Vitória Conquista Guaricopa número 3, previsão de mais 10 minutos. Aguardando, 2262. São Salvador, gol 333, começo para São Paulo, 360. Me escuta, gol 333, previsão de 15 minutos. Já tenho 360 autorizado e preparado a EL. Ok. Romeu Oscar, cópia. Oscar, Siri, mil pés, dá no 7 direito, corredor axé. Aciona padrão 0153, controle 1208, torre 11895, Romeu Oscar. O Kilo Serra Lima passou externo, solicita modificação da presente. O Kilo Serra Lima, plano modificado aos 37, curva esquerda, reposta para girar base, sinal 17. A gente vai chamar né, para tirar a base da 17. Quero ser ali. 489 após 4 horas e 20, alterna Fortaleza. 4 horas e 20, Fortaleza, e seria o gol no 754. Confirmo PLB, gol no 754. 89. Chama para táxi. Principal, reporte passando através do portão 62, hein? Esse táxi, parte principal, vai reportar através de 62, é bom no 7.4. 3193 para o táxi, 167 a voz, 3 horas e 45, alterna Campinas. Direita Indy Alpha, considera a torre 118.95, altímetro no 0.95, bom voo, então 3193. Direita Indy Alpha, 118.95, torre 3193. Solo TAN 3206 para o táxi com 1.80 a bordo, alterna João Pessoa, 350 autonomia. Segue o Airbus da companhia número 2 no ponto esfera via India Alpha, 20895, altímetro no 015, bom voo, TAN 3216. Autorizado via India Alpha, ponto esfera 2295, com 1015, TAN 3216, bom dia. 27 descolado, sua escuta. Sobe 180, Vodel. Fá, reporte antes da Juliette para prosseguir o Olimpo 001. 7 descolada na sua escuta. O 27 voa da EL, sobe 180. Da EL 180, solicita acender direto ao 200, por favor. E agora a autorização do 200, o 227. Gente, obrigado. 4 prossegue táxi, via pátio India e Alfa, ponto esperador 108.95, altímetro no 0.95, bom voo, gol no 754. Livre, táxi, pátio, índio, alfa, ponto espera, dá 102.95, altímetro no 095, voo no 754. Boa tarde. Sol Salvador, boa tarde, voo 924, paciente 90, 350 para Marcel, já pronto para a cópia. Atende curta, número 5 para a cópia, gol 924, previsão de mais 20 minutos, já vai. Tem 3, seja previsto. Tuca, transição Caju, gol 924. Muito obrigado. Oxi. Afirmo, chaneamento 63 ou 5. Após o gol, passando agora através 05, só ingressa Juliette, prossegue o portão 08. Após o gol aí, entra pela Juliette 08. É 141, Noral Chané. Vai seguir o apoio da companhia à frente, após via Juliette, portão 01. Chané 141, via Juliette, portão 01. Bono, obrigado. Tambock, vermelho, livre táxi, pátio militar, reporte na hotel para o cruzamento. Vamos, seguindo o Airbus à frente da Avianca, após a prosseguir esquerda via Juliette, contornar o canteiro central, seguiu o Boeing da Gol com o número 3 no ponto de espera, torre 118-95, altímetro no 0 no 5, bom voo com 222. Boa estacionamento, é o 672307. Web 6723. Tá passando agora a retaguarda, um reboio da Avianca, após em coordenação, tá livre, chame táxi Web 6723. Pós Avianca, passando agora em coordenação, vai chamar pro táxi, 6723. Controle de solo, Oxanay 6320, antes do ataque foi Juliette. Via Juliette, Oxanay 6320, prossegue o portão 612. Via Juliette pro portão 612, ou 6320. Salvador, 394, Galeão, autorização, Galeão. 394, Galeão, número 612 para cópia. Prepara da Eula e da Bridge e aguarde. Aguarde. Pro 600, cópia. 600, Natal, nível 370 está autorizado, via Pesolono 0. Decolada 10, curva esquerda na subida Pucca, transição Zipar. Aciona 5560, controle 120, decimal 8. Fazer um voo local até o farol da Barra, depois ilha de Itaparica e retorno para a base. Gente, mantenha 500 pés o corredor forte, sentido aeroporto, para coordenação do seu tráfego. Vai dar certo. Aguardará. E já acionado aqui o 0403, já em Interlagos. Vermelho. Coordenação. Após posição Leda, voar direto com fins, por favor. 2227, aguarde autorização. Está reautorizado nível final 200. 500-200, aguardando após Leda com fins. Obrigado. Salvador. Canteiro central, via Índia e Alfa, após ponte de espera torre 118-95, altímetro no 0 no 5, bom voo, Olimpo 00. Chame controle 120 decimal 8. Poderia confirmar o controle? 120 decimal 8, tá 3193. 1208, grato. Quilo, Romeu Oscar, vem a pulo 60 graus, 130 decimal 7. Da rota direto é Lefa, após direto Obdude, após direto Vitória da Conquista, decola da 10 com curva direita na subida Arbor. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5552, controle 120 decimal 8. Autorizado Vitória da Conquista 1820. Direto Elefa após Obdute, decola da 10 com curva direita, saída Arbor após Elefa. Acionando 5552, passarei do 2262. Pátio 3, chame pronto, 2262 da passarela. Camarada 2262. PM, reporte no setor norte da torre, evitou na base aérea de Salvador para o cruzamento da pista 9028. Camará, aonde? Na base aérea? 723, baixo principal. Qual é a questão? Web 6723 irá aguardar, ok? Mantenha a posição em 2F5, vai decolar à sua frente, ok? Mantenha a posição aguardando para o táxi. IP5447 no pátio 3, está livre, chame táxi. Chamará táxi, 447. Volta 3205, puxa back acionamento 9. Guardio, tá 3205. Guardar, não seria cópia da autorização pra gente? Só um minuto. Tamboque vermelho, esquerda, Juliette, ingresso. Pátio principal, contorno, canteiro central, via Índia e Alfa. A retaguarda do P3, Orion. Pois, ponto de espera da 10, torre 10895, altímetro no 0 no 5, bom voo, Jamboque vermelho. No meio, decolou na sua escuta, Momo Flat. Quilo Romeo Oscar, mantém o corredor achar na escuta, Quilo Romeo Oscar. Ô, controle se possível, vou direto a Morro de São Paulo a 2510. Direto morro, autorizado, Quilo Romeo Oscar. Autorizado morro a 2510. Tá ok, só prosseguindo agora na terceira. Tá, até que eu Caju, número 62, aguarde cópia. 3283, prepara. para Pucajamo direto. Dono 333, cópia. 333, afirmo, prossigo. 220. Obrigado. Dono 333, São Paulo, Congonhas, nível 360, está autorizado via Pesolono 0 até Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge. Após, intercepta Pesolono 6 até Belo Horizonte, para o Zulu. Após, direto Trivi, após, conforme. Decolada 10, curva direita na Dael, após Leda, após direto Bridge, aciona 5576, controle 120, decimal 8. 360 autorizado, São Paulo, de Palmas do Lula 10, Bridge de Palmas do Lula 16, BHZ direto Trivi, pista 10, direita Dael, Leda Bridge, 5576-108, 333. 208, controle, bom, 333, portão 4, chame pronto. Afirmo, 208, obrigado. Passaria do 2227, autorizado, nível 220. 220, obrigado. Decolado os 46, chame controle, 220, decimal 8. Controle 208, 9754, boa tarde. Belo Horizonte, prova do Zulu, após direto Trivi, após conforme, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5556, controle 120, decimal 8. 340 Zulu 190, Bridge Abel Zulu 96, Brava até o Zulu, Trivi, DCC Postos, decola da 10, curva direita Postos, preço da El, Leda Bridge 5556, transforma 20.8, tá 3805, pushback, acionamento 11. Correto, portão 11 está livre, chame táxi, tá 3805. Câmara no táxi, boa noite. 924, cópia. 754, sobe 390, sai da PUCA, vigilante. 390 PUCA, possibilidade de voar ZEPA. Autorizo voar Jambo. Obrigada, Jambo, 754. BR, autorizado 350 para Maceió, via Abreu 58, Orava, Ponte Direto Maceió, decolar 190 por curva esquerda, a saída da PUCA, transição Caju, transponda 5561 no Rio, controle 120, décima 8. Mais uma 924, portão 10, chame pronto, pushback. Chamar a 924. 394, cópia. Gente, já Delta 9, eu chamo para o cruzamento para final do TDC. Camarada, Delta 9. Bono 394, Galeão 360, está autorizado via Pesolo 10 até SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, SMAP. Após conforme rota do plano, decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5557, controle 120, decimal 8. Obrigado. Leão, decola da 10, curva direita, perfil da Dael, Leda, Bridge. Intercepta Pesolo 10, mapa. Segue, transponde 1208, controle, bom, 394. Botão 2, chame pronto, com 394. Câmara. O solo trip 5447. Pronto para o táxi com 64 a bordo, 5 horas e 30, alternando Salvador. Pátio 3, pátio principal, seguindo o bang do Webjet, via Índia e Alfa, após ponto espera 2-18-95, altímetro 1-0-1-5, bom voo, trip 5447. Segue o Webjet, após Índia e Alfa, 1895, ponto espera, 5447, ligado. 3283, cópia. 3283 Aracaju, nível 190 está autorizado, decolada 10, curva esquerda, PUCA, após Jamo, após direto Aracaju, aciona 5571, controle 120, decimal 8. Aqui o 90 autorizado, decolada 10, saída PUCA, Jamo, primeira curva esquerda, pode ir direto Aracaju, 5571, 120. Então 3, chame pronto, então 3283. Sobe 360, voa da El, Condor 222. Direto da El, 360. 3,50. Campeão Belta, 305. 186. 05, parte principal, após Índia e Alfa, com a temperatura 108,95, altímetro 1,0 no 5, bom voo. Pacho, Índia Alfa 1989-53205, vou controlar. 1-3395-3193. Doutor Salvador, transfere, passa de família 89. Mantenha minha escuta no corredor cheia, doutor Novembro. 3193, copiou? Oi. Chama Recife 251. Umba 20, chama Recife agora, 12545, aperta 1685, Umba 20. Controle de Salvador, 1208, boa tarde, bom serviço. Salvador, muito boa tarde, Aninho, pois 00, decolado, segue perfil da Dael. Mantenha a saída da Dael, sobe 260. Dael 260, Aninho, pois 00. Sobe 2522, voa direto bridge. Direto bridge. Meia, mantém a saída 3216, negativo para ti. A gente mantém a posição e aguarda a autorização para decolagem. A aeronave decolou sua frente, a menor performance e o mesmo perfil de saída. Chama Recife 2545, alterna 2685, no 754. 2545, alterna 2685, no 754, boa tarde. Boa tarde, então 3216, chama Recife agora, 12545, alterna 2685. Vai chamar o centro Recife na 3216. Aguarde, tá 3283. Temos um arreboio da companhia retaguarda, aguardando já no ponto de espera, ok? Previsão de mais 2 a 3 minutos. Sim, a gente vai aguardar. Decolagem 1-0, após decolagem, mantenha pro até 4000, a liberação do controle. O vento no 40 graus, 08 nós, já vamos ver isso. Trip 5595, desce para 2, mil pés, autorizado ILS, voando na Pro 060, reportabilizado. Pro 060, autorizado para 2 mil pés, reportarei estabilizado localizador, Trip 5595. Boa tarde, Trip 5447, número 2, ponto de espera, pronto. Trip 5447, mantém o ponto de espera. Mantém. Jaloque vermelho, decolado 254, chame o controle 20-8. Controle 208, Jaloque vermelho. Controle Salvador, Jaboque Vermelho. Controle Salvador, Jaboque Vermelho. Jaboque Vermelho. Sobe 300, voando para o 180, 180. 300, controla 180. Pode ser viu, azul 4196. 416, 2000 pés, com 15. 2000, 15, 416. Web 6723, devido a colagem 0, 150 graus, 0 nós. Desde a colagem, iniciando mensagem 2-3. Solo Gol 924, foguete 10 para pushback, acionamento. Autorizado, Gol 924, chame táxi. Chama táxi 924. Tem os corredores visuais, regra Salvador, enquanto pessoas a bordo. Ciente, atento ao tráfego do Índia November Alpha, na posição de 12 horas, firmado 1 hora, 2 milhas, mesmo sentido. Corredores Índia November Alpha. Controle o trip 5595, estabilizado no glide no lock. Chamar a torre 118-95, trip. 18-95, uma boa tarde. Boa. Web 6723, decolado 56, chave controle, 120.8. 209, obrigado. Salvador, muito boa tarde, trip 5595, passou externo. Trip 5595, continua aproximação, aguardando a pista livre, porte baixar travado, ajuste no 0 no 5. Estados 0 no 5, aguardando pista livre, chamarei baixar travado 5595. Salvador, Jamboque Vermelho, solicita sempre possível o trio de Santa Cruz, informa-se para parte livre. Aqui aguarda Santa Cruz, o Jamboque Vermelho. Santa Cruz. Autorizado LS, Autorizado LS 416, repórter estabilizado. Jamboque Vermelho, vou na Pro 200. Eu aguardo livrar o nosso tráfego na terminal, já boto vermelho. Vá mais à direita. Trip 5595, tráfego avistado, check training de pouso no 0, 150 graus, 079. 595, na final normal, baixar travado. 5447, decolado ao 5848, chame controle 1-2-0-8. 208, 5447, obrigado. Estabilizado na final, azul 4-1-6. 4-1-6, chama agora a torre 102-5. 1-4-4, bordo, alterna Recife, 2 horas de autonomia. Teste de coluna, sua escuta, Momo. Mantém saída 5447, sobe 200. 200, mantém saída 5447. Salvador, boa tarde, é o Papateiro Lima, pelo Zuluxo, da informação 900. Jamboque Vermelho, chama agora a DP0, fica mais passados pelo mesmo, frequência livre, Jamboque Vermelho. Jamboque Vermelho, chama a serviço, DP0. Pelo Zulu? Sim, doutor Lima, pelo Zulu. Mantendo, confirmando, visual 095, chama para descida, o Lima, pelo Zulu. Solicito o instrumento agora, vou na Pro Diamante, atualizado, iniciando a descida. Aman desce inicialmente até o 080. Aman vai descer para o 080, Lima, pelo Zulu. 300, leve direito, chame solo, em 121, decimal 9. Livrando.